300 pela esquerda, porta interceptando o Franco. 300 pela esquerda, Oscar Lima Eco, reportará interceptando. Romeu Golf, vento 160 graus, 08 nós. Autorizado pouso, pista no zero, checa 3. Afirmativa, a intenção do Romeu Golf é cancelada presente, seguir final da 17, base para a direita. Romeu Golf tem aeronave, curta final da 17, mantém a pista da 10. Rotatória aguardar, pode ser? Sem ter frequência da 17, Romeu Golf está autorizado rotatória. Quando me pede. Eu tenho na rotatória aguardando liberação para tirar a base. O Oscar Lima Eco, tu consegue agilizar a pouso no 7? Com voo na direita? Afirmativo, senhor. Para 4 mil pés, no 0 no... Oscar Lima Eco. Tá ciente, Oscar Lima Eco, tá agilizando. Salvador, bom dia, boa tarde, Papa Romeu Lima, Romeu, sou avisado, fica 1-0, se possível, vou na 1-7. O Lima, Romeu, gente, reporta marcador externo, eu tenho 2 aeronaves para pouso no 7, reporta marcador externo, Lima, Romeu. O cara passando externo, Lima, Romeu. 07. Só no 028, na Delta, solo 219. Que aciona a reportagem. Solo Salvador, Oxamé 6327, está pronto para o táxi. PLB 84, autonomia 3:20, alterna Salvador. Direita Índia Alfa, Conspirator 818-95, altímetro no 0 no 5, tem um bom voo e boa tarde. Direita Alfa, no ponto de espera 1845, o 6327, boa tarde. 8, desse mantenha 1.500 pés, informa o tráfego, um Alfa Charlie 90, na rotatória 1.000 pés. Paciente, o Lima, Romeu. Está atualizando ingresso, Força Aérea 6000 via Alfa, e vai reportar antes da Juliette para prosseguir o táxi. Está próximo da rotatória o Romeu Golf. Romeu Golf, autorizado sinal no 7, Palmaria e Pista Livre. Ok. Acho que a Lima Eco pode se pouso para sair com a parte. Parte 3, senhor. Sim, gente. Já passou externo, senhor? Já está completamente visual no setor? Já vai entrando o vento para a pista no 7. Autorizado o vento aguardando para girar a base, o Lima Romeu Romeu. Paciente, Lima Romeu Romeu. O Dr. Mike Quebec, autorizado táxi, a porta ponto de espera da OSP. O meu gol é pós de pouso para o Secopad. Acho que deve estar. Ciente. Controle Oceania 63, 27 no ponto de espera da 10. Oceania 6327, autorizada a linha decolar, pista no 0, vento 150 graus, 109. Autorizada a linha decolada no 0, Oceania 6327. Oscar Lima Eco, solo 39, Lima na Lima, chama solo 219. Lima na Lima, 209. Mantém o ponto de espera aguardando, Vitor Mike Quebec. Lima Romeu, tá visual com a aeronave na final do 7? Negativo, senhor. Ok, curva à esquerda, reporta rotatório, Lima Romeu. Tá afirmativo agora, o tráfego tá à vista. Ok, se a gente mantém a perna do vento, aguardando girar a base. Lima Romeu. Vai aguardar, Lima Romeu. Romeu, Golf, check trem de pouso, 140 graus, 109, autorizado pouso, pista no 0. Com corrigindo, pista 17. Eu pouso no 7, Romeu Romeu. Gente, aguarda, Vitor McEnroe. Torre Salvador, 1807 a 3 milhas de Sintra. Por 807, continua a aproximação, informa aí pista livre. Eu aguardo a pista livre, 1807. Apatango Oscar Papa Golf, aciona a identificação, chegada a Mari, vou na Projetap. 5729, pode prosseguir na descida. Web 5729, desça para 2000 pés, ajustão 015, autorizado, sinal do procedimento LS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, desce a 1649, chame Centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 25, 133, 25, beleza. 8, boa tarde. Na final, ingressando na final da 17, Lima Romeu Romeu. Lima Romeu, vento 150 graus, 109, autorizado pouso, pista no 7, checa trem. Trem baixo travado, senhor. 7. Trip 5446, acione identificação, chegada a mão. Desça para nível de voo 050. Perfil da mão, desce 050. 4, 4. Nós autorizado pouso, pista no 0. Autorizado pouso no 0, vamos 807. Então, Vitor na Quebec, confirma intenção, decolar 3517. Não tem mais tráfego na frota. Seguinte, frequência livre. Oh, bravo de policial, frequência livre, aí um bom voo. Isso aérea 6000, após 09 na final, tá 1-0, ali mantém, cabeceira 1-0. O meu solo aos 4-3, no corte 4-5, em frequência. Tarde, Lima Romeu, meu amigo. Pastor 01, aciona identificação, chegada a Mari, foi na Pro de TAP. Pastor 01, desça para nível de voo 080. De estacionamento aí no Pátio 3, atento ao balizador, então boa tarde. Alpatango Golf, Mike Alpha, mantenha-se em condições visuais para ingresso nos corredores visuais. Desça para 4.500 metros. Para 7.29 estabilizado. A gente tem condições de cruzar sobre a cabeceira no zero, Vitor Mike Quebec. Sim, a gente tem a aeronave na final do no zero, aguardo Vitor Mike Quebec, espaço 360 da presente, aguardo novas instruções. Ouça a área 6000, vento 150 graus, 129, atualizado, decolado, pista no zero. Pátio 3, está livre, chama o táxi. Ele pushback, chamará para o táxi 5627. Eu vou na proa de Salvador. Oi, Salvador, boa tarde, web 5729. A posição de 10 horas, mantendo 070 a 3 milhas de sua aeronave. Mantenha a Flor de Salvador para um espaçamento, para prover separação, para que o senhor possa descer sem nenhum impedimento. Oi, Paripe, Golf, Mike Alfa. Pistão 09, autorizado, pouso, pistão 0. Entendeu, pouso autorizado, pistão 0, objeto 729. Pistão Mike Beck, chama controle 120, decimal 9. 209 ou 208? Corrigindo. 208, cadê? Confirmando. 120, decimal 8. Você era 6000, decolado de 46, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Torre, boa tarde, Oxané, 6321, ponto 0, visual, Paraná. Após a aeronave final, ali mantém, Oxané, 6321, no pistão 0. Após a aeronave ali mantém, 0. Onde você era, 6000? Sim, controle. Você era 6000. Força aérea 6000, contato radar, saída Alvo, sub mantendo voo 360. Alvo 360, Força aérea 6000. Opa! Autorizada, coloca o Pro Sul. Confirmando o piloto comando, o carro vai na 05. Direita ingressando o corredor Axé, mantendo inicialmente 1000 pés até o farol da barra, liberação do controle. Aciona 5435, controle 120, decimal 8, torre 118, 95. No 45 e para o táxi, torre 118.95, o Eco de November com 1015 no altímetro, tem um bom voo e boa tarde. O trip 5627 para o táxi, 60 a bordo, 3.40, alterna Recife. E via pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal, trip 5627. Pátio 3, reporte para ingresso no principal, certo. Falou, objeto 729. Boa tarde, Web 529 Alfa, guardanança da Juliette para ingresso. Alfa, guardanança da Juliette, 729. Ah, Juliette, vai ter o centro. Delta 355 vai iniciar de imediato pushback? Afirmativo, a gente teve um probleminha aqui com o trator, mas já está resolvido, a gente anda presente. Tem condições de aguardar mais 30 segundos para iniciar? Afirmativo. Gente, aguarde a autorização, Delta 355. O Boa Noite 07 ingressa via Juliette, vai prosseguir até remota 1-2. Remota 1. Suba para o 200 e chame Recife. Uno 25, décima 1, alterne 13325. Não dá, atenção para o 200, vai chamar Recife 125, 13325. Oxané 6327. Tá, Delta, autorizado, ingresso. Porta para início, corrida. Na 321, decola de 49, controle 208, decimal 8. 208, boa tarde, 6321. 5627. Obrigado. Pode seguir o voo, 729. Sané 6321, no contato radar, saída Alvo, sub mantendo em voo 320. Arbo 320, quanto possível, alerta. 7 confirmando a posição remota 1-2, mesmo assim fica atento ao balizador. Índia November Alpha, caso receba o controle Salvador, retorne à posição normal no transponder. Índia November Alpha. Índia 360, está sentindo da papá. 7-1-4-9, para confim, só um minuto, Copper, que é para a subida da El. Afirmativo. 355, quando é que vai para o solo, após o Boeing da Gol, você vai parquear à sua esquerda. na remota, após mesmo parquear, em coordenação, tá livre iniciando a remota no 4, chame táxi, tá 3155. Gente, então, após o parqueamento do Golf do lado esquerdo, a gente está autorizado o 3155. 4.6, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0 no 5, reposto estabilizado. 2.000 pés, 1.0 no 5, reportado. Oscar Papa Golf, desça para o 050. Pastor 01, desça para o 060. Desça para o 060. Vitor Mike Quebec, frequência livre. Índia November Alpha, caso deseje. Foi direto bridge, aciona 5010, controle 120, decimal 8. Informativa está autorizada com fins, nível 660, decola da 10, primeira curva à direita, terceira da Dael, após Veda. Segue até bridge. Após bridge, antes do Lua no meio, rota do plano de voo. Transponder 5010 e o controle 120, decimal 8 para o azul 4118. Correto, azul 418, portão 3, chame pronto, pushback. Mateus chamará grato. November X Ray Tango, informação papá, prossiga. Firme o destino, sobrevoo, November X Ray Tango. O destino, grupo do Lua, Tuca, Santa Cruz de voo. Por favor, ir na proa da rotatória, Índio November Alpha. Força Aérea 6000, chame Recife 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. Recife 260, 288, 6000. Desça para 1.500 pés, ajuste 10, 15, Golf Mike Echo. Golf Mike Alpha, para 1.500 pés. Ajuste 060 com o 060. Direto, decolando a 17 com curva à esquerda após a decolagem, inicialmente ingressando no corredor forte, guardando liberação do controle para proar direto na radial 010. Acionando o transponder 5176, controle 120 decimal 8, a torre opere 118 decimal 95. 208, controle 2972, controle, controle, autorizado, desvio, Oscar Papa Golf. Confirmando a esquerda. Está autorizado. Papa Hotel Delta, Codinó, Eco, Sul Novembro, decolou 5-4, controle 120, décima 8. 208, Paulo. Paulo, Eco, Saitango, livre, acionar, reportagem. Voo no 075, reduza para 210 nós. Boa tarde, Eco Zulu November, decolado na sua escuta. Eco Zulu November, suba 1000 pés no corredor Axé, reporte farol. Autoriza DCT, senhor, mandando 1000 pés, aguardar autorização para acender. Autorizado direto, aguardando a ascensão para 1.000 pés. Afirmativo, mantendo 1.000 pés, aguardando a sensação para ascensão 085. Índia November Alpha, caso receba o controle normalmente, acione código 0172. Espera no galhão. Filme Trono 015, bom voo, boa tarde. Ponte espera, chama na torre, estamos 3 horas aqui. Via Índia, ponte espera 118.95, ok? Via Índia, 118.95. reportado. Delta Pro 050. Gente do desvio no 755. Já mantendo 2109. Uno 446 estabilizado no ILS. Uno 075 que solicitou o desvio. Afirmativo. Ciente do desvio. O 5446, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1895, 5446. Apagou um fio batendo 5000. Oscar Papa Golf, mantenha 050. Gol no 075, reduza para 1-80 nós. Desça para 2.000 pés, ajuste de altímetro no 015. Desce para 2.000 pés, ajuste no 015 com o 075. Índia November Alpha, acione 0171 na proa da rotatória, Índia November Alpha. 120 graus, 13 nós, autorizado pouso, pista no zero, checa também pouso. Ente baixado e travado, uma milha do externo, vai tá autorizado o pouso, trip. O November que sai dando pro nordeste, até atingir o litoral, pro de buraquinho, chama controle, 10.8, tá colado aos 5.7, November que sai dando. Tá. 260-288-6321. Controle Salvador, boa tarde, November Echo 6 Tango. Índia November Alpha, voe proa direta da cabeceira 17, Índia November Alpha. Acione identificação caso tenha recebido essa instrução, Índia November Alpha. Controle, November Echo 6 Tango. Prossiga, November Echo 6 Tango. November Echo 6 Tango, decolado Salvador, destino Caldas do Jorro, senhor, Tucano. Proa 010, está na sua escuta. Gente, November X-Ray Tango, inicialmente mantenha a proa 080 para se afastar para o litoral. Positivo, November X-Ray Tango. Está estabilizado na final, o 1075 autorizado ILS? 1075 autorizado ILS, reduza para 1070 nós. Reduzindo igual 1075. Oscar Papa Golf, voe na proa de Duna. Já tem condições de voar proa de Duna? Papa Golf, sim. Proa de Duna. Pastor 01 vai manter a presente proa sob vetoração e sequenciamento, limitado pelo custo do localizador, mantenha o 060. Mantendo 60, Pastor 01. Índia November Alpha tem a pista livre, autorizado o pouso na pista 17, vento 12, 130 graus com 12 nós. November Alpha, acione identificação caso tenha recebido autorização de pouso. Vamos para prosseguir na descida. Oscar Papa Golf, desça para 2.000 pés, ajuste de altímetro 1015. 2.015, Golf. Golf Mike Alpha, 1.500, está rotatória. Reporte rotatória, Golf Mike Alpha. Mike Alpha. Autorizado, Eco Zulu November. Gol no 075, reduza para aproximação. A bateria mínima, gol no 075. Controle, November X-Ray Tango, já em buraquinho, senhor. November X-Ray Tango, autorizado para o destino da presente, está livre do tráfego. Bravo, Tango. Golf e Mike Alpha passam 360 na rotatória. Na rotatória, 360, pela esquerda. Pela esquerda. Mike Alpha. Pastor 01, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. Ciente, condições no 0 no 5, 3.000. Pastor 01, Lima, tem 1-0-3155. O 355 confirmando, quando autorizado a decola de viados? Negativo. Exchange. Direito 5446, solo 01, direita solo 209. Golf Mike Alpha, confirme o tipo do equipamento? É um Charge 3110, senhor. Gente, Gol 1075, chame torre 118, decimal 95. 1895, Gol 1075. Pastor 01, reassuma navegação, proa de Duna. Desça e mantenha 3 mil pés, reporte no localizador. Oscar Papa Golf, desça para 2 mil pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Para 2 mil pés, camarada estabilizado, Golf. Entra autorizado, decolagem, o TAN 3155. Golf Mike Eco, mantendo espera visual na rotatória. Golf Mike Alpha, chame torre 118, decimal 95. 1895, mantendo espera Golf Mike Alpha. Torre Salvador, boa tarde, Alfa Vatango, Golf Mike Alpha. Alfeber, confirmando Golf Mike Alpha. Golf Mike Alpha, plano 360 na final da 17. Golf Mike Alpha autorizado, curta final no 7, dizendo possível, reporta final 2 milhas. Golf Mike Alpha autorizado, final de 2 milhas, reportará. Já pegou, Salvador. Bagagem TP 5241, informação Quebec. Usado positivo 90, Gol 1075. 200 Conquista, 5241. 5241 está autorizado para a vitória da Conquista, ao nível 200-200, direto, decolando a 10, com curva à direita, na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, apoia direto Elefa e apoia direto. Aciona 5021, controle 120, decimal 8. Gente autorizado, vitória da Conquista, 200 DCT, curva à direita, após saída Arbor. Após Elefa, após DCT. O transponder 5021, controle de após 1208. O trip 5241. Correto, partiu 3, chame pronto, trip 5241. Chamará pronto, 5241. Paulo, boa tarde, hoje é minha 314. Tá pronto, trip? Boa, de Leda. 340 da presente Leda, 3150. Já está na frente, não saiu. O trip 5241, tá pronto o pushback, confirmando? Salvador, Guardião, 05. Eu sigo 05. Falando do patrulhamento da pessoa do Bairro, no momento do aeroclube, e habilitará o para retorno do aeroclube. Reporte do assunto. Um abraço, Salvador, 05. Aciona 5026, controle 120, decimal 8. 6614, 640. Você solita para o 020, decola da 10, curva esquerda. Vamos, flota, 0206, 208. Correto, chame pronto, pushback, eu chamo 6314. Chama 9, obrigado. Direita 17, reporta de novo. Autorizado, perna do vento da 17 pela direita. Reporta visual com o Charlie 310, final de 2 milhas e meia. Da 17. Cliente, tem o tráfego no TK aí. Ele está agora 1000 pés. Afirma. Ok, está 600 pés abaixo. Livrou, Gol 075. Gol 075, solo 05, solo 209. Mais uma, boa. Gol 075. Solo Salvador, Gol 075, livrou na frente do portão. Boa tarde, Gol 075, via Alfa, apoio Juliette para o portão 08.